Capítulo 138. Salmo de Davi. Graças te dou, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei louvores a ti diante dos deuses. Prostro-me diante do teu santo templo. Louvo teu nome por teu amor e tua fidelidade. Pois engrandeceste acima de tudo teu nome e tua palavra. Quando eu clamo, tu me respondes. Coragem e força me dás. Os reis de toda a terra te darão graça, Senhor, pois todos eles ouvirão tuas palavras. Sim, cantarão a respeito dos caminhos do Senhor, pois a glória do Senhor é grande. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Ainda que eu esteja cercado de aflições, tu me protegerás da ira de meus inimigos. Estendes tua mão e o poder de tua mão direita me liberta. O Senhor cumprirá seus planos para minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizeste.